sin cabida, amor, e eu sou dela sempre falar. Eu sei que me quer matar, mas rogarei a minha Senhor que me mostre aquele matador, porque me ampare de melhor. Rogarei a meu Senhor que me mostre aqui.